Apenas dê uma outra chance. Enfim, estou pronto pra te amar. Apenas dê uma outra chance. O tempo e a distância de ti me fez mudar. Apenas dê uma outra chance. Te peço, esqueça tudo que passou. Apenas dê uma outra chance. Pra nós, amor. Charme Faces.